aproveitar que tem só a gente aqui, né? A gente já pega e grava e já lança ele até fora do dia padrão do cast. É o cast da revolta. Ou é. Golpe. Eu vou ficar 3 horas falando sobre Soft Gold aqui, e o Tim Blue só vai ver depois. E o rabo. Boa, falou Soft Gold, parece que invocou ele. Quanto, viu? Cinza. Está preparado para a maior viagem nostálgica da podosfera? MachineCast. Saudações, machineiros! Tudo bem com vocês? Eu sou o Eduardo Filhote, sejam todos muito bem-vindos a mais uma viagem pelo tempo. E hoje, nos acompanhando aqui, o nosso querido Pikachu das Galáxias, Neilson. É, hoje vamos falar aí dos jogos engraçadinhos. E também nos fazendo companhia aqui, Taile Fábio. Fala aí, Taile. Fala, meus amigos. Daquele jeitão, chegando mais engraçado que o tiozão do churrasco. Ô, louco. No, pelo menos é do pavê. É pavê ou pra comer? Diretamente lá do Player Select, fazendo uma outra visita aqui na velha máquina, o Russo. Fala aí, Russo. E aí, pessoal? Hoje os jogos vão ser bons, hein, cara? Ao contrário de... Vale citar Final Fantasy como jogo engraçado ou não? Pode citar, eu acho graça daqueles gráficos quadrados. Eu me sentiria um pouco ofendido com isso, mas dependendo do contexto é aceitável. Para de chorar, Edu, para de chorar. E servindo café para todo mundo aqui, sem açúcar, porque o padrinho tá encurtado, o nosso eterno estagiário, Flavinho. Fala, galera, e não diria engraçadinhos, eu diria comicozinhos. Eita, oi. Tá explicado por que eu tô aqui. Pegou pesado, hein, mano? Pegou são pesado com esse. Cômicos, são cômicos, cômicos pequenininhos, cômicozinhos. Né? Esse diminutivo não é muito bom falar, não, cara. Então, melhor, então vamos falar no aumentativo, que é cômicozão. Acho que pegou pior, cara. De qualquer forma, quero. Então... Como vocês já perceberam aí, pelas piadas, pelas artes, pelos spoilers e por tudo mais, vamos falar aí daqueles jogos que nos mataram de rir quando nós éramos crianças, daqueles jogos que nos proporcionaram experiências cômicas. Mas, antes de entrarmos neste mérito, vamos trazer aqui aqueles recadinhos que vocês não podem esquecer. Como nós vamos falar de jogos engraçados, então caso você esteja jogando algum jogo engraçado, compartilha com a gente lá no Alvanista. Segue lá o @ MachineCast. Agora, se o jogo que você está jogando virou um meme, a casa dos memes é o Facebook. Então acompanha a gente lá no facebook.com/MachineCast. Se você tem uma foto engraçada do seu jogo, manda pra gente no Instagram. O nosso lá é o @ MachineCast. Não esquece de twittar a gente nos seus twitters engraçadinhos, nem que seja aquelas piadinhas de games. Acompanha o nosso perfil lá, que é o @ Machine_Cast. E tudo isso e muito mais, e todas as piadas possíveis, porque nunca tem nada sério, é lá no nosso grupinho do Telegram. É só você pegar o linkzinho que tá aí na descrição. E, gente, adiciona a gente no... A gente tá em todos os agregadores. A gente tá no Spotify, Google Podcast, Castbox, Player FM. Qualquer coisa que toca podcast, bota lá MachineCast e adiciona a gente lá no feed e procura a gente lá. E a indicação, cara, vai pra aquele teu amiguinho engraçaralho, sabe? Aquele cara que faz as piadinhas, que fica peitinho, fica apertando o peito, que faz as piadinhas sem graça, entendeu? Aquele teu amiguinho metido engraçadinho, então tu indica o podcast pra ele. Igual você, né, Flávio? É pra ver eu pra comer, né? Não, se você não encontrar um teu amigo engraçaralho, é porque você que é o engraçaralho, né? Né? Tipo sempre isso. Tem um, né? Se você faz a piada do pavê, sinto lhe dizer que é você. Não é? Virou um tiozão. Mas então é isso aí, galerinha. Recados dados. Ajusta direitinho o fone, mantenha-se conectado e vamos pro cast! We'll be right back. MachineCast, o podcast que vai voltar no tempo. Pessoal, voltamos, e aquela coisa, antes da gente começar a falar dos joguinhos lá de antigamente, vamos falar do que nós estamos jogando de coisas cômicas hoje. Então, eu vou começar falando aqui de um joguinho que eu até esperei, eu ia mandar no grupo pra vocês aí, mas eu esperei chegar o dia da gravação, porque a gente já comentou desse jogo e eu comprei a versão de PlayStation 4 dele, que continua muito legal. Que é o Micro Machines. E o de Play 4 ainda é mais legal ainda, porque tem um modo de você jogar que é meio Twisted Metal. Você pode pegar arminhas pros carrinhos, tem uma arena e cada carrinho tem seu próprio conjuntinho de armas e tal. É bem divertido, cara, pra jogar online assim e tal. O modo corridinha dele também agora é meio Rock'n'Roll Racing, assim. Você pode disparar a arma, pegar a arma, essas coisas no jogo. E como a gente já citou dele, então não tô queimando pauta nenhuma. Aê! Cara, eu acho que o último que eu joguei assim, mas joguei pouquinho, cara, que é meio muito galhofa, é o Saints Row, cara. The Third e o 4. Eu acho que o The Third eu acho é mais engraçado que o 4. É, muito. Muito caricato, muito cheio de referências. Bom, cheio uma de das armas é um bastão com um dildo gigante na ponta. O cara, tô louco, o cara, meu. O cara bate o cara com uma piroca, mano. O cara bate na outra. É, basicamente, é um bastão com uma pirocona de borracha na ponta mole. Mano. O Russo tentou ser sensível, falar assim, ah, um dildo, a outra, bateu com a piroca. É, então, já que desceu nesse nível, dá uma pirocada violenta ali, é muito louco. Mas tava mantendo a compostura. Mas é, a proposta mesmo do jogo é essa, né? De ser totalmente zoado 100%, né? Uhum. Aí e consegue, cara. É. Pariu, 3 consegue. Vai lá, Neilson, tá jogando alguma coisa engraçadinha, cômica? Ah, eu não lembro, cara. Não, de jogo engraçado eu não lembro. Lembro de ter jogado só jogo velho mesmo, cara. É, velho você não planta. Não agora. Burn a pauta. Por enquanto ela tá na bainha. E você, Fábio, tá jogando alguma coisa? Cara, jogando agora não, mas esses tempos eu tava jogando um jogo que pelo menos pra mim é bem engraçado. Broforce. Nossa, muito louco, mano. Broforce é bem legal. Não conheço. Cara, Broforce, além de ser um dos jogos que mais tem referência aos anos 80, ele é bem engraçado porque ele transforma praticamente todos os brucutus dos anos 80 e dos anos 90 em bro, né? Então tem o Brominator, o Bronan, tem o... Yes. Nossa, velho. Tem de tudo, até o Broke Harry. Nossa. Broke Harry. Nossa. É cheio de referência, né? Tem o Robocop, né? O Blade, não é isso? Sim, MacGyver. Tem o Indiana Bro. MacGyver. Até o MacGyver tem. Vou pegar esse joguinho pra dar uma olhada nele aqui, jogar ele no YouTube aqui pra ver como é que ele é. Se ele é divertido. É divertido, é um joguinho de plataforma divertido, né, Taylor? Isso, ele é bem quadradão, assim, bem estilo joguinho do Nintendinho, mas em compensação tem uns efeitos especiais legais. E a história, né, tem de tudo ali, tem desde o Rambo até o Bruce Lee no jogo. Uai, cara, tem até o Chuck Norris. Eu não cheguei a jogar, mas eu cheguei a ver um jogo bem engraçado, novo, que cheguei a ver alguns gameplay... Daquele jogo brasileiro, tal do Zuerama, velho. O jogo é muito engraçado, velho. Não ouvi falar desse ainda, velho. E brasileiro ainda por cima. É, só tem meme, cara. É lotado de meme o jogo, mano. Só do Schwarzenegger tem o personagem do Comando pra Matar. Tem o personagem do Exterminador do Futuro. Só do Stallone, do Stallone não, do Chuck Norris, tem o Braddock. Tem o outro que é do Texas Ranger. Nossa, tem até Braddock o Neo do Matrix. É muito louco, velho. Eita. Tá aqui, então, pariu, Braddock. O jogo maneiro aí. Ah. Eu fui, tu falou desses zoeiramas, fui botar aqui no YouTube Station aqui. Ah. Aí no começo do vídeo tá lá, Café Jô Soares e é o Pelé. Olha a referência. Eu te falei que o jogo é muito engraçado, mano. É só zoeira, mano. Nossa. Já viram aquela ceninha do filme do Pelé? Nossa, uhum. É o Pelé. Não, sou o Jô Soares, sua piranha. Que diferença é essa? O jogo é lotado de meme, assim. Esse jogo é lotado de meme desse jeito aí. Só essas doideiras, mano. Né? Mas então, tem algum jogo aí russo que você tá jogando, cômico, novo? Sim, Borderlands 3, cara. Borderlands 3, cara. Ele segue o padrão dos dois primeiros? Segue o padrão dos dois primeiros, tão escrachado quanto. Tem algumas melhorias, mas tá muito divertido, tão psicodélico e tão doido e sem noção quanto os dois primeiros, cara. Pô, tô esperando entregar de navio aqui, mas não chega, mano. todo mal tá comendo, filho. Pô, não chegou ainda não, cara. Porque eu também nem sei se vai rodar no meu PC da Xuxa, cara. Então é melhor baixar no pegar no navio, porque aí eu não gasto dinheiro, né? Né? Fala galera, aqui é o Felipe Zu. Pessoal, tá chovendo muito aqui, eu já coloquei os baldos lá fora pra pegar uma água. E aí vocês vêm comentar aqui pra gente o que achou desse cast. Aquele abraço. Mas então é isso aí, pessoal. Então comentamos aí os nossos joguinhos de atuais. Vamos então agora passar pros jogos de antigamente. E pra manter a tradição que nunca falha aqui no Machine Cast, vamos fazer aquele sorteio honesto. Então, roda o peão. É chegada a hora do sorteio mais honesto da podosfera. E o sorteado foi... Daily Fábio. Vai começar... então é só porque o Tim Blue não tá aqui que vai começar comigo, né? Só porque ele não tá aí. Aproveita, que não é sempre. Assim, não é sempre. Não querendo tirar as suas esperanças de que isso aconteça com ele aqui, mas é só porque ele não tá aqui. Então eu vou pegar o primeiro jogo da minha lista, né? Que eu achei que alguém ia queimar a pauta antes, mas tá lá. Eu vou falar do jogo Toy Jan Your, do Mega Drive. Classicaço, classicaço. Clássico. Vão querer me crucificar, mas aí tá aí um jogo de Mega que eu não gosto nem de graça, mano. Não curto, não sei porquê, cara. Na época eu joguei um pouquinho e falei, não dá pra mim não. Eu acho que ele é meio RPG, né, Wilson? Talvez por isso que você não tenha gostado tanto. O primeiro é RPG e o 2 é uma plataforma muito divertida, cara. Agora tá explicado porque eu não gostei. O primeiro eu considero ele bem mais assim, tipo, um adventure, né, do que um RPG, né? É, ele não é um RPG em si, mas ele tem bastante elementos de RPG nele, né, cara? Aquela agressividade mais lenta, uns diálogozinhos e tal. Cara, esse jogo era muito legal. Mas então fala pra nós aí, Taylor, por que que o jogo é divertido? O que que é cômico nele? Cara, esse jogo já é divertido porque só pelo fato de eu lembrar que quando a primeira vez que eu aluguei ele, o meu irmão demorou mais ou menos umas 4 horas pra conseguir pronunciar o nome dos dois, né? Até hoje não consigo falar direito isso. Ele falava Jojan e Jô, Trojan e eu, não conseguia falar porra do nome do jogo. Trojan. Trojan. Trojan. Aquele que inventou a palavra Trojan, porque não existia nem computador naquela época. Quando eu era pequeno, eu lembro que eu chamava o jogo de Toejan e Erle. Porque Toejan eu... e Erle. Né, porque é, a gente não tá sabia errado, falar o inglês ainda e tal. É, eu acho que a gente chamava de tudo, né? Menos Toejan e Erle, né? Mas tudo a gente conseguia chamar. Mas, cara, esse jogo era... Eu lembro que eu aluguei ele e pra gente jogar um final de semana, eu e meu irmão. E, cara, a gente viciou no jogo porque o jogo era... Jogavam os dois, né? Um jogava com a salsicha ambulante lá de três patas lá, e o outro jogava com o gordão, que vivia comendo sanduíche, né? E aí a tela às vezes dividia, porque ia cada um para um lado, porque tu tentava fazer os objetivos, né? De juntar aqueles pedaços da nave espacial que eles tinham perdido. Então, pô, era muito legal. E era o tipo de jogo bem cooperativo, né? Que... É, era o naquela época que a gente não tinha jogo online, né? Não tinha essa possibilidade de jogar um aqui e outro lá. Quando o cara tava os dois na frente da tela, eu acho que foi um jogo assim que supriu bastante isso. Era muito legal. Mas o jogo, ele tinha umas zoeiras nele também? Tinha várias zoeiras, né? Os dois viviam no ritmo do funk ali, tocavam uns funks muito loucos, as batidinhas de funk, né? Rolava enquanto tava rolando. Então quer dizer que era um cara grande, vermelho, gordinho, rebolando? Não. Eram dois, né? Eram dois. Tinha os dois eram meio funkeiro, só que alienígena. Um tinha umas duas, três pernas, ele era, parecia um... Sabe aqueles balão que a gente enche e faz desenho de cachorro? Então o cara fazia o quadradinho de oito tranquilo, hein? Fazia. E o outro... e o outro, sim, o outro era o gordão, né? O grandão. Parecia o parceiro do Bob Esponja, de óculos, né? E os dois, dois eram zoeira, eles encontravam um monte de alienígena. Ele parecia um pouco o Patrick. É, parecia o Patrick, né? Pode crer. E eles tinham mesmo esse visual de rapper, né, americano, assim, o um chapéuzinho. Sim, era. Portão era grandão. Era bem puxado pro visual do... que veio depois, é óbvio, né? Do Will Smith lá no Maluco do Pedaço, né? Bem estilo dos funkeiros lá do começo dos anos 90 dos Estados Unidos. Só que, claro, eram alienígenas, né? Só que eu acho que não é funk, velho. Eu acho que tá mais pra rap do que pra funk, não. Tipo a batidinha era de... Não é funk brasileiro, né? Aquele funk... Tipo rap funk mesmo. Aquele meio soul, assim, dos Estados Miami, Unidos lá do começo dos anos Miami, 90. Tipo uns Miami Beach, assim. Isso. Aí é massa. Aquela época lá que os caras tinham mania de usar aquela calça com bolso de trás na frente, né? Aquele... Isso. Bem esse tipo de som, né? E tinha... Cara, o jogo era bem maluco, né? Você que curte o jogo, eu não gosto não, mas deixa eu te fazer uma pergunta. O jogo, eu sempre quando eu vejo, desde 2012, quando eu vejo alguma lista de Mega Drive, sempre esse jogo tá, assim, no top 20, no top 10. Você acha que ele merece estar num top 10 de Mega Drive? Pô, no top 10 do Mega, eu sou suspeito pra falar, porque eu tenho muitos outros jogos que eu gosto, mas olha, ele tá fácil ali, fácil, entre os 20, talvez, na minha lista. Eu acho exagero. Eu acho já, eu não acho ele tão bom assim, cara. Não sei porque eu não curto o jogo, mas sei lá, mano. Jogo estranho, cara. Não te apeteceu. Cara, mas é que o jogo era muito louco. Eles caíram na terra, e aí tinha... Eu lembro que tinha um dentista maluco que ficava correndo atrás deles com uma broca, um troço na mão. E aí tinha o pessoal do exército que tentava pegar eles pra dissecar. Mas olha só, ele é um jogo muito único. Não tem nada parecido com esse escutão. Depois até tentaram fazer ele em 3D. O terceiro, se eu não me engano, tem pro Xbox. Pro aquele o Xbox clássico. Mas depois o jogo... Acabou, né, cara? É, eu não sei se o Russo jogou o terceiro aí. O Russo tá mais nos jogos novos. Né? O segundo eu lembro bem, o segundo era bacana também. O segundo era muito divertido, cara. Ele tinha umas mecânicas muito bacanas de capturar humanos. Os humanos tinham caído na terra deles, né? Ah, o primeiro na terra humana, no nosso planeta Terra. E o dois é no planeta deles. Que é o Funkotron, né? Funkotron, é. É, Funkotron. Eu lembro que tinha tudo, tinha caminhão de sorvete. corrente que perseguia ele, tinha uma porrada de coisa. O jogo era meio... O Flávio tá viajando na conversa aí, né, Flávio? Não, eu não vi. Eu tô vendo aqui que eles fizeram um em 2019, né? Tipo um remake, né? Um remaster. Eu acho que é um port pra PSN, não? Não, é pra... Tá aqui Microsoft Windows, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox, Sony. Eu acho que é tipo só um port. Não, cara, é... o gráfico tá bem diferentinho. É, bota aí. Saiu Toy Jim Earl, Back in the Groove. Back in the Groove, é o 3, é o 3, se né? Se eu não me engano, é um jogo novo mesmo. É novo. É um jogo novo. Saiu esse ano. Depois de trocentos anos, saiu um jogo novo. E tinha um monte de... Não sei se vocês lembram, mas tinha um monte de coisa, tinha uns presentes que tu abria, aí tinha hora que era coisa boa, tinha hora que era coisa ruim, tinha comida que tu comia que dava life, tinha comida que tirava life. Era pegadinha, então? Era. E aí ia andando, né? Ia andando pelo cenário, às vezes dividia, daí tinha que bater um papo lá com um com o outro, ia atrás das peças. Assim, eu nunca cheguei a terminar esse jogo, né? Até porque o cara ia lá, alugava 3, 4 jogos e queria jogar todos no final de semana só, né? Então nunca cheguei a fechar, mas eu lembro que eu fui assim, pelo menos umas 5, 6 fases, eu consegui progredir assim, junto com o meu irmão. Massa, muito bacana, velho. Todo mundo, então, tirando o Flavinho, todo mundo jogou o jogo, né? Sim, joguei os dois, inclusive, só não joguei o último que saiu, que é bem novo. Que é esse Back in Groove. Eu não tenho muito o que falar, porque... Eu joguei, mas não curto, então prefiro ficar calado. Mas é uma indicação boa, teve bacana, honrou aí a abertura. Mais alguma coisa? Eita, ele, é isso mesmo? Não, tava lembrando aqui também que tinha, acho que é um dos primeiros jogos que eu lembro que tinha assim, mesmo que bem metalizado, mas tinha tipo algumas falinhas, né, no meio do jogo. Eles ficavam falando umas gírias assim, tipo, jam. Tinha um que era chato pra caramba, qualquer meio passo que tu desse com o personagem, qualquer coisa que tu achasse é jam. Não sei se era alguma gíria lá da época, alguma coisa. Bacana. Jam, não sei o que pode ser também. Deve ser, jam deve ser alguma coisa que tem. Um NBA Jam, né? Alguma gíria? Space Jam. É, eu lembrei agora, veio isso na cabeça. É, inclusive, tinha também esse NBA Jam, não sei se é alguma... Space Jam. O que que é? Tem alguma gíria, sei lá? Não, Jam deve ser significado pra alguma coisa. Não, é isso que eu tô falando, deve ser alguma... É, igual o Russo falou aí, deve ser alguma gíria bem anos 80, entendeu? Ah, e essa... É, jam quer dizer geleia, sim. Mas agora, o que queria dizer na época? Pois é, na época, né? É. Imagina descobrir uma gíria... Pode ser esmagar também. É, de apertar repetidamente. Jam buttons, pode ser. É. Pode ser de emperrado também. Vixe, tem um monte de significado. Tem muitos. Agora, pra saber o que geleia, dizer, melhor geleia. Na época, é complicado, cara. Ah, mas não deve ser geleia. O cara não vai ficar andando de geleia. Não, eu gosto mais de geleia. É, eu também. Todas essas, eu escolheria geleia. Mesmo porque, vamos ser sinceros, que eu não engordei à toa. Né? Olha só, referência. Aqui, ó. Jam é uma... Jam ou jam, né? É uma gíria norte-americana usada nos anos 90, que queria dizer mais ou menos como legal, bacana. Ah! Aí, eu falei que era uma gíria, viu? Morô. Deve ser tipo morô. Um show. Show! E aí, choque! Aê, fala aí, compadre. Aqui é o Fodito. Gostou desse programinha? Manda cartinha, escreve um telegrama, cara. Pô, vamos lá. Valeu. E vamos pro nosso segundo da lista aqui. Vamos ver quem que tá saindo aqui agora. Olha só. Neilson! Puta que pariu, já veio o Pikachu. Pica-pica! Ô, louco! Eu vou falar de Worms Armageddon, cara. Porra! O Worms, primeiro cara. Da lista. Cara. Sabia que alguém, ninguém não ia poder deixar as minhocas de fora. Oh, que cara, eu podia lembro... deixar as minhocas de fora ou o Nilson que chegou botando a minhoca pra dentro agora? Tô louco. Não, botei a minhoca pra fora. É. Mas sério mesmo, eu conheci o Worms Armageddon no Play 1, cara, e na época de locador, assim, já no finalzinho da vida lá do Play 1, lembra? O jogo saiu em 1999, cara, e quando os amigos meus me mostraram, cara, eu falei, cara, jogo estranho, um monte de minhoquinha, e não entendia nada, porque ele era um jogo de estratégia, e quando eu joguei já era aquela versão que tinha em português já, mano, tinha como escolher a linguagem em português das minhoquinhas. Era de muito. Era muito engraçado, cara, aí eu ficava vendo e não entendia nada. Aí eu falei, pô, me ensina aí, cara, eu quero entender porque eu quero jogar isso aí. Aí eles falaram, cara, dá pra jogar até, acho que dá pra jogar de 5 ou de 6, né, no mesmo controle, cara. Dá pra jogar até 8, me parece. Acho que é, se não me engano, até 8. Dois times, são 8 isso, jogos. Uma vez a gente jogou 8 cara, no mesmo controle, e cada um fazia um time pra cada um, botava o nome, cara, era muito massa. Aí eu aprendi como é que fazia os negócios, ele falou, ó, você tem que destruir e tal. O objetivo era fácil, mas você tinha que ter muita inteligência, cara, pra matar as minhoquinhas adversárias e não deixar seu time todo morrer, cara. E, eu lembro que era muita zoeira na locadora, cara. Que tipo assim... É, teve uma vez que meu time foi todo pro saco e minha última minhoquinha caiu no meio de todo mundo. E eu falei, já que eu vou morrer e era minha vez, o que eu fiz, velho? Eu tinha a bomba do Aleluia, lembra? É mó engraçado. Nossa, bomba essa santa. Bomba é muito massa. Mano, vai ter um sonzinho da bomba aí agora. Aí, ó. Eu falei bem assim, eu vou morrer, cara, mas eu vou levar um monte. Né, cara? Mas, eu morri, cara, eu morri com todos os meus personagens. Mas eu matei, eu acho que uns 6 ou 8, cara, de uma vez só, velho. Tinha um poder do Worms Armageddon que eu achava muito foda, que era o asno duro, que caía um jumento no meio da tela, assim, do tamanho da tela, e ele quebrava tudo que tivesse na tela, velho. Era absurdo. Cara, ele era... A ovelhinha com a capinha de super-homem, cara. É super ovelha. Ela voava, mas aí ela não via no inventário, não. Você podia fazer partida customizada, né? Aí você poderia botar coisa no inventário de todo mundo pra começar lá. Aí você começava com tudo, você começava com os poderzinhos lá, com os golpes e tudo. Mas dava pra botar, entendeu? Sim, dava pra botar, mas aí não tem graça você já vir com todos os itens. Você tem que ficar, tipo assim, durante a partida, caindo do céu, pega os itens, pega sangue, entendeu? Esse era a graça do jogo. E aí na locadora era muito engraçado, cara, que um ficava zoando o outro, cara. Era uma atmosfera que hoje não existe, cara. Você até consegue jogar um Worms Armageddon novo aí com uma pessoa, assim, online, mas não é a mesma atmosfera de locadora, um do lado do outro, zoando, velho. É, com os amigos, cara, é massa demais, mano. Nilson, eu conheci... Acho que foi um CD dessas de revista aí que veio o demo do Worms Armageddon pra computador, cara. Foi assim que eu conheci. Então ele veio bem capado. Só podia jogar um tipo de partida com algumas... As armas que tava liberadas, só as básicas, né? Entendeu? Aí depois eu peguei a versão completa. Cara, acho que chegou a ter umas 5, 6 cabeças lá em casa, lá pra jogar, cara, no computador. Eu também jogava no PC. Não, cara, e olha só, nessa época, é normal a gente ver jogo na nossa época agora, ou até uns 10 anos atrás, até antes, eu acho, 2005, 2007, tinha jogo em português, mas naquela época, em 99, há 20 anos atrás, cara, não tinha... Não tinha jogo português, mesmo zoeiro, igual o Worms, não existia, cara. É todo, né? Além do texto, as minhoquinhas ainda falavam português também, né? Eu fiquei de boca aberta quando eu vi isso pela primeira vez. E era zoeiro em tudo, né, cara? Por exemplo, você matava uma minhoquinha, você jogava ela na água. Aí aparecia lá, fulano, é, a boia de fulano furou. Furou, é. Você dava um Hadouken no, no, na minhoquinha, se ela morresse, o golpe foi pesado demais. Hadouken, deu Shoryuken também. Ih, e pior que as minhoquinhas falam, né, velho? É muito legal. Eu lembro que a gente, às vezes, pra deixar mais difícil, eu e o moleque, a gente combinava que só valia granada e bazuca só. Não podia botar as outras armas, não. Ah, mas granada, se você souber atacar, fiel. Mas aí granadinha vermelhinha, se você colocar ela na cabecinha da minhoquinha certinha, é 100 de dano. É, vai o sangue todo, mano. Fora que tinha muito o leque de armas, e fora também os estágios também era bem variado, né, cara? Sim, tinha, porque era aleatório. Você botava no versus, botava aleatório, a máquina escolhia um cenário. Eu não gostava dos cenários muito fechados, porque quando o cenário era muito fechado e muito... fechado e aberto, eu quero dizer assim, que o cenário é fechado, não, ele é fechado e amplo, né, que era, você demorava a chegar, por exemplo, a 30 segundos para cada minhoquinha. Tinha vezes que você não conseguia chegar perto do inimigo para bater, ou então, quando você tentava dar uma bazucada, o míssil curvava e não acertava onde você queria... Entendeu? Uhum. Tinha umas coisas cabulosas. E tinha, quando a fase era muito aberta, tinha o negócio do vento, né? Sim. Você podia jogar o míssil pra cima e o vento empurrava ele pra onde você queria que ele fosse. Então você, tipo, dava 180 no míssil, assim. Sim. Você tirava pra direita, o míssil ia pegar a minhoca que tava à esquerda. Era muito louco. Às vezes tu dava um tiro de bazuca e o vento botava pra voltar, batia em você de novo. Você jogava granada, ela não ia pro lugar que você queria. Nós três estamos muito empolgados, mas os outros dois aí jogaram? Vocês jogaram? É óbvio. Cara, eu joguei muito o primeiro Worms. Eu lembro que foi um dos primeiros jogos que eu joguei. É a mesma coisa, praticamente. Eu lembro que, cara, foi aqueles primeiros computadores, né? Lembro que compraram lá em casa. Na época que tu ainda tinha que colocar, terminava de jogar, tinha que desligar e botar o... Como é que diz? Aquela capa do teclado, a capa do... Caraca. Do monitor, né? Doido. Não podia deixar sem. E aí eu lembro que o Worms foi um dos primeiros jogos que eu consegui completo, o 1, né? Pô, joguei muito o primeiro Worms. E aí o Armageddon, quando saiu, eu lembro que saiu, mas aí eu já tava em outra vibe de jogo e tal. E acabei... É um jogo divertido, cara. Ele é um jogo divertido. Era? Ele é assim, se você jogar sozinho, até que era engraçado, mas, tipo assim, não tinha a mesma vibe do que jogar com os amigos, cara. A vibe de jogar com os amigos era louco demais, cara. Nossa. Uhum. Tinha vez, olha só, na locadora, como nós jogava com oito, cada um pagava meia hora. E quando nós ia ver, a locadora ia fechar e a gente tava jogando ainda, cara. Era 8, 9 horas, a gente tava jogando ainda. Passava o dia todo na locadora jogando, mano. Só fritando, né, velho? O PlayStation, como era aquele primeirão, o Fat, ele não esquentava, não. Mas quando inventaram aquele Slim lá, o videogame parecia que ia pegar fogo, mano. Nossa, velho, nem fala. Era horror. Você já manja desse jogo? Manja? Porra, cara. Desculpa, o que que foi? Eu tô perdido? Oi? Pode não parecer pelo nome, mas o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou TDAH, é um transtorno onde os portadores têm déficit de atenção, alguém que tem dificuldade de concentração, que se distrai ou se entedia facilmente, não ouve tudo o que estão falando, nem foca no que precisa fazer. E isso não é só desinteresse ou falta de educação, ou seja, a dificuldade de quem tem TDAH é ter menos autocontrole para dedicar atenção ao que é chato de fazer. Você tá na gravação? Você tá participando? Joguei muito Worms. O Worms, na verdade, joguei vários, cara. Meu primeiro contato com o Worms foi no PC, um PC antigaço. Não vou lembrar, mas eu sei que é ainda da era Pentium. O meu era um Pentium 100. Vou te falar, os caras eram burguês safado. Nessa época tinha computador, cara. Puta que pariu. É. Era da era Pentium, tinha ainda o clockzinho na frente, cara. Era um Xeon 33. É, mas na época era só burguês. Que tinha PC, pô? Ah, não, eu jogava na casa do meu primo, pô, eu não tinha PC. Ah, tá, agora você falou, agora sim. Escapou, aí depois a gente jogava nas locadoras, cara. Escapou, hein? As locadoras, vocês estavam falando aí, e, pô, jogava muito em locador Worms. Joguei o Armageddon. O Armageddon, se eu não me engano, tem uma versão dele pra GameCube. Ele saiu pra tudo quanto é. O Worms Armageddon, ele saiu na época pra PC, PlayStation e Dreamcast. Tem uma versão de Worms pra GameCube. Cara, tinha. Não tinha no Mega Drive? Eu lembro que tinha no Mega Drive, no Super Nintendo, tinha... Cara, o Arms era, eu acho que era uma das coisas mais divertidas. A versão de GameCube, se eu não me engano, saiu 2 anos depois, em 2001, eu acho. 2001 ou 2002, por aí. Eu sei que, cara, o Arms era um dos jogos mais divertidos e que mais uniam a galera, né? Sim. Porque não tinha esse lance de online, claro, na época. Então, a galera se reunia ali em volta pra fazer campeonatozinho. Então, era um bom jogo de galera. Você tinha normalmente o jogo de two player, né, o co-op, e quando você tinha uma galera e queria jogar alguma coisa que não fosse RPG de mesa, né, cara, que eu sou dessa época, então você jogava Worms, cara, colocava Worms, era diversão garantida. Aí depois veio, com o tempo, veio o Nintendo 64, que permitia 4 jogadores, depois o PlayStation, que tinha o PlayStation Tag, que permitia 4 jogadores, e aí foi fazendo um local mais populoso, né? Uma partida local mais populosa. Mas o Worms era divertidíssimo, cara. Era escrachado do começo ao fim. Eu não lembro dessa bomba aleluia, mas eu lembro da bomba banana e de explodir ovelha. Tem a bomba aleluia. E o Shoryuken. Na verdade, a bomba aleluia é a bomba. É a Holy. Como é que é? É bomba sagrada. É granada sagrada. É a Holy Grenade. Ela é dos itens mais difíceis de cair no. Ele é bem aleatório, né, Edu? É muito difícil de cair, cara. Ela peguei na cagada. Uma granadinha normal assim, né? Parece uma hóstia com uma laranja, mas como cai dois. E aí você joga ela assim. Quando a contagem dela tá acabando, só dá musiquinha assim. Aleluia! Dá uma mega explosão na tela, velho. É enorme a explosão dela. O Arms é de legal, cara. Mas abandonaram a franquia ou ainda sai jogo ainda? Sai jogo ainda, só que a maioria é em 3D e não é a mesma vibe, cara. Não é mesmo. Fizeram pra tá Play 2. Tão legal, não. Pra Play 2 saiu um em 3D que acho que é Mayhem, que chama. Que é muito ruinzinho. Ah, eu vi. Você tem que ficar calculando profundidade do negócio. Então, você... é isso. Ah, é muito ruim. É isso que me fez parar de jogar o Worms quando eu vi esses 3D. Eu falei, não, dá pra mim não. Muito ruim, cara. Entendeu? Os caras querem inventar moda. Ah, o gráfico é melhor. Beleza, o gráfico é melhor, cara. Mas não é... Nem tudo é só gráfico. Porque esse jogo, cara, o Worms, na verdade, eu acho que ele tinha uma fórmula perfeita na mão. Uhum. Fantástica. Que tinha pouca coisa a se incrementasse, podia incrementar na lista de golpe pra fazer referência, na skin do personagem e tal. E se eles quisessem melhorar gráfico, podia fazer cel shading e tal, mas não podia mexer na fórmula. Quando eles jogam pro 3D, eles mexem na fórmula e acabam arruinando o jogo, né? Eles se arrependem e voltam pro 2D. É aquela coisa, né, cara? Muito jogo, até hoje, muito jogo, até os jogos de luta 2D foi de que virou 2D, foi pra 3D, foram arruinados, cara. Tem muito jogo, tem muita gente que gosta, não vou falar, citar nome nenhum aqui, mas tem muita gente que gosta, pra não queimar pauta, mas muita gente que gosta de, tipo, jogo que foi 2D e é 3D e gosta de jogar o 3D. Eu não consigo, cara. Realmente, como igual o Worms, a transição não foi boa, né, cara? Foi uma transição que não deu... É igual o Russo falou, né? Mudou a fórmula do jogo, não deu bom. Edu, só por curiosidade, cara, a Granada Santa, se eu não me engano, ó, botei um link aí de um vídeo, é baseado numa parte de um filme do Monty Python, cara. Essa referência eu não tô sabendo, velho. Tá aí na hora... Ah, o filme do Rei Arthur que passava no 10... Vê só, tá no tempo certinho que ele puxa a granada e o desenho da granada é igualzinho com o desenho da granada do Worms. Caraca, esse filme do Reator pocava de rima. O Worms é cheio de referência, isso que é legal. Referência a outros jogos e referência à cultura pop, né? Isso é muito legal. Sim, a questão lá do Horiyuki, do Shoryuken, cara, entendeu? Do Shoryuken, do Hadou. Não, velho, fez igualzinho, deu até um... Mas como é que o Verme dava Shoryuken se não tinha braço? Ele tinha bracinha. Esse é o problema. Tinha umas mãozinhas, tipo. Mas era quase irrisório? E você tinha umas referências também quando você usava shotgun. Muitas vezes você via referência ao Exterminador do Futuro. Não era raro. Não era raro, exatamente. Tem um outro poderzinho também da minhoca que é legal, que é o dedinho. É só um dedinho, assim. Aí você vai dar uma cutucada na minhoca e dá uma empurradinha nela. É, você empurra, mas você joga pro... Esse dedinho, se você tiver no penhasco, você taca, o cara morre, velho. Isso, a zoeira toda do negócio é esse. O cara tá na beiradinha, assim, você vai lá e você dá uma tetada nele, assim, ó, morre com o dedo. Empurra ele na menininha. Tem muita zoeira, cara, é um jogo muito top. Ele é um jogo que até hoje eu pego pra jogar, eu me poco de rir, mano. Nossa, muito bom, velho. Então é isso aí, Neilson, tem mais alguma coisa aí pra falar do jogo? Não, só se meus conterrâneos aí tiver a falar, eu mais não. Só tem que falar que tu roubou da minha lista, era o primeirão da minha lista. Não, roubei nada, eu fui o segundo, então... Eu acho que o Arms estava na lista de todo mundo, cara. Tá vendo? Na lista de tudo. Mas então, vamos passar aqui. Boa indicação aí, Neilson. Jogo Worms é sensacional. Jogaço. Fala, meus lindos. Aqui é a Janeide. Vocês gostaram do cast? Compartilha, comenta. Sabe quanto que eu ganhei pra fazer essa vinheta? Nenhum real. E foi ótimo. Vamos então aqui pro nosso... próximo da lista. Vamos ver aqui. Olha só, Flavinho! Olha, agora sou eu. Cara, eu tô em dúvida aqui, mas eu vou falar do joguinho que eu joguei mais no Nintendo 64 que no Super Nintendo, que é o NBA Hangtime. NBA Hangtime, que sei. Aquele de duplas, que é meio escrachado, que é... Entendeu? É escrachadaço, inclusive. Porque você tinha o NBA Jam, e daí você tinha o Hangtime, que era tipo Street. Isso. Então, eu joguei esse mais no Nintendo 64, que os gráficos eram melhores do que o do Super Nintendo, e o fato de tu jogar com duas duplas, né? Quatro pessoas, duas duplas, entendeu? Era maneiro pra caraca. Dava tu podia pra jogar fazer... um cara em cada controle. É, cara, deixa eu ver se eu cheguei a jogar esse. É esse que tinha um esqueminha lá que você dava enterrada com bola de fogo. Isso, esse mesmo, cara. Mas esse já tinha do Gen já, cara. É, mas o Gen, você só conseguia dar enterrada com bola de fogo se você fizesse quatro cestas consecutivas. É, esse também tem. Se você fizer três ou quatro cestas, aí já fica de fogo, aí tu fica com a bola de fogo durante um tempo. Cara, o mais escrachado era as manobras que o cara fazia. O cara gritava, às vezes... pra fazer a ponte da enterrada, aí às vezes o cara pedia a bola, pedia assim, aí a gente um zoava o outro por causa disso, cara, e ele era muito divertido jogar assim em grupo também, cara. E o modo de criação, cara, tinha cada rosto bizarro, cara, tinha rosto de palhaço, de bola, de velho, de criança, aí a gente, pô, escrachava nisso de fazer a criação, da gente criava os personagens meio zoado, entendeu? Botava grandão ou pequenininho, E botava pra disputar duas duplas, né? Pô, a versão de Super Nintendo, a movimentação é feia, hein, mano? É, eu jogava do Nintendo 64. Caraca, mano. Porque, na verdade, se eu não me engano, ele foi originalmente feito pro 64 e um port pro SNES. Aí fica ruim. Se eu não me engano, tem pra PS1 esse jogo também, cara. Tem pra PS1 também. Pode ser que tenha. É que, na época, eu tava com o Nintendo 64, porque o meu canhão do meu Nintendo 64 pifou, aí eu troquei... O PlayStation, né? Do PlayStation, né? Aí eu troquei o PlayStation com um canhão pifado por um Nintendo 64. Aí, ó, te falei que tem PlayStation? Meu, o bom do Nintendo 64 é que você podia derrubar uma TV em cima dele que ele continuava funcionando, né? Não é? Só não tinha muito jogo bom, né? Mas... Ah, tinha sim. Ah, que isso. Meia dúzia de jogo bom. Tinha dinheiro pra comprar, mas que tinha jogo bom pra cacete, tinha. É, porque um cartucho de Nintendo 64 custava uma casa, né? Era, mais ou menos. Inclusive dava pra fazer uma casa com ele, né? Dava. Mas o Flavinho... Era quase um telhado. É, o jogo era um jogo de basquete normal? Ou você tinha, tipo, os personagens que não era gente ou de forma caricata, com cabeção, esses negócios? É caricato. Era muito caricato, cara. Muito. Tinha as duplas lá da, jogadores oficiais dos times, mas você podia criar, tipo, Alien, entendeu? Velho, barbudo, Duende. Cara com bola de basquete na cabeça. É, entendeu? Usando máscara. Uma máscara de velha, máscara de palhaço, entendeu? Então, o engraçado era isso, que a gente fazia uns personagens bizarros, botava os nomes bizarros e jogava, disputava, assim, eu e meus amigos. Edu, a gente tinha umas paradas engraçadas, tipo, o cara pulava, como ser humano pular uns 10 metros de altura, virar um mortal e fazer cesta? Né? Impossível, cara. Mas era engraçado. Mas era engraçado, entendeu? É. E o engraçado também é que não tinha falta, então era uma porradaria generalizada, cara. Entendeu? E aí era engraçado por causa disso, que o jogo era muito frenético, ele era rápido, então era ida e volta, assim, toda hora, entendeu? Ah, pode crer. Pode crer. E ele dava pra jogar versus ou jogava dupla em cooperativo? Os dois. Dava pra jogar os dois. Dava pra jogar versus ou dupla em cooperativo. Então dava pra jogar quatro pessoas, uma em cada controle, uma controlando, uma dupla controlando uma dupla, e assim ia. É, duas duplas. Uhum. Ou você poderia, se tivesse dois jogadores, ou você botava os dois no mesmo time e enfrentava a máquina, ou cada um de um lado, entendeu? Aí um controla um jogador e a máquina controla outro e o outro faz a mesma coisa, entendeu? Você não trocava de personagem. Um era a máquina, entendeu? Você só controlava um jogador só. Ô Flávio, eu não joguei muito esse, não. Eu joguei pouco esse daí. Eu jogava mais o NBA Jam, cara. Eu também. Tinha mais o NBA Jam. Jam era do Super Nintendo, né? O NBA Jam eu joguei muito no Mega Drive. Mas é mais ou menos o mesmo estilo, né? É a mesma coisa. Do Jam eu lembro bastante, agora desse Hang Time. Porque ele é um jogo. O Hang Time é o quê? De 97? 90, quantos foi esse jogo? Saiu em 97, né? Por isso. Ele é um jogo mais velho um pouquinho, cara. É, e já foi pro Nintendo 64, entendeu? Então... Nessa época aí eu jogava mais outro tipo de jogo mesmo. Jogava Resident, jogava esse tipo de jogo assim. E te falar, cara, até hoje. Eu não consigo um emulador que emule o NBA Hang Time do Nintendo 64. É porque emulador de 64, na verdade, ele tem um monte de problema pra emular, né, cara? Muito complicado. Mas tentei, mas nem com um computador mais novo, não? Não, é cheio de glitch, o problema não é o emulador. O problema não é o computador. O computador, qualquer computador mais até um pouco mais antigo, emula. É a compilação da emulação, né? O problema é que o emulador ele não consegue ler direito a ROM. Ele não interpreta a ROM. A gente não sabe se é problema do emulador ou se é problema da ROM. Programação do emulador, né, cara, que não é tão boa. Mas é igual emulador de Dreamcast, Saturno. Você nunca vai conseguir emular esses consoles. É. Mas o jogo ele é bom pra jogar ainda hoje, Flavinho? Ou ele envelheceu mal? Não, dá pra jogar. Dá pra jogar tranquilo. Ele dá pra jogar tranquilo, sabe por causa de quê? Porque ele não se leva a sério. Ele é caricato, igual o Russo falou, não tem? Ele é um jogo que não se leva a sério em momento nenhum, cara. É zoeira pura, entendeu? Fora que os gráficos, acho que eles não envelheceram muito bem, não. Se ele fosse feito todo em 3D assim, acho que ele iria envelhecer. Mas como ele é naqueles tipo... Ele não tá feio, não, Mortal... Flávio. Então, tipo no Mortal Kombat, essas coisas. Então ele não tá feio. Ele é um gráfico digitalizado igual ao do Mortal Kombat. Não tá feio, não. Não, cara, dá pra jogar hoje, entendeu? Se ele fosse feito todo em 3D, Que a versão que não é tão jogável é a versão do Super Nintendo, mas a versão de Play e de 64 é muito melhor. Aham, dá pra jogar sim. Cara, eu acho que eu não sabia que tinha de PS1. Então eu vou procurar pra baixar, porque eu tentei várias vezes emular aqui o Nintendo 64, um dos jogos que não consegue de jeito nenhum esse NBA. Tem de Play 1, tem aí. Ah, então vai pra versão de Play 1, que vai ser mais fácil pra você jogar aí. Eu acho que eu fui o único que não jogou, né? Que o Russo, o Taylor e o Neilson jogaram, né? Não, eu joguei o Jam. Ah, tá. O normal. É. Não, o Jam acho que é no mesmo estilo. É o mesmo estilo também, só que acho que não, sei lá, é mais antigo. É como se fosse o primeiro, né? Isso, Nils? Isso. Mas o NBA Jam tem tipo uma edição melhor lá, o melhorada. Esqueci o nome agora. Melhorada, mas do mesmo jogo ou do do mesmo jogo novo? Não, do mesmo jogo. É NBA Jam, não sei o que lá, Edition, mas eu não lembro mais, não, cara. Pode crer. Então, Flavinho, bom jogo aí, cara. Indicação maneira. Esse eu não... Eu lembro de ter jogado um NBA, mas eu não sei se foi esse que eu joguei. Eu acho que foi o Jen também, igual o Taylor falou. Que eu não lembro dessas zoeirinhas aí de alienígena, esses negócios no jogo. Só dos cabeção. Dos cabeção eu lembro. Da bola de fogo. Mas esse cabeção cabeça, não era no Jen? Também tinha no NBA Hang Time também. Também tinha, né? É verdade. Tinha, mas isso fora de contexto fica ótimo, hein? Eu só lembro do cabeção. É, ele via muita malhação. Ficou chato. Eu lembro que dava pra jogar com, como é que fala, o Jen lá, dava pra jogar com o presidente lá dos Estados Unidos da época, esqueci o nome agora. É o Bill Clinton, não, né? Isso, dava pra jogar com o Bill Clinton, tinha que fazer um macete nos perintendos, mó engraçado, cara. Delano Roosevelt. Oh, mas... Eu tava pensando aqui, esse programa tá meio estranho hoje, né, esse cast, porque já começou com piada de pavê. Daqui a pouco é... sabia que não ia deixar a minhoca de fora, né, agora... A cabeçona, né? Tá estranho, rapaz. Agora, tá, eu só lembro do cabeçudo, pô, aí é pra caralho. Ô, louco! Coitado do Tim Blue pra juntar as referências pra botar na capa. Mãe, eu acho que o fato de eu estar de host é mera coincidência, viu? Não planejei nada disso. É mera coincidência. Mas do segue o barco, Edu. Segue o barco, vamos lá. Vamos o Edu passar... deve estar com um hobby roxo. Tomando um conhaque e com uma chinela franciscana. É? Nossa, né? não me faz eu pensar nessa cena horrível, não, cara. Saudações. Aqui é o mestre do ancião dos cinco morros de erva. Não se esqueçam. Nostalgia é conosco mesmo. Afinal, se é velho, eu entendo. Ouça o Machine Cast, jovem. Vá, Ryuma. E vamos pro próximo da nossa lista. Russo, vai lá, qual que é o seu gaming? Então, eu tava rezando pra ninguém falar dele, acabou que ninguém falou. O meu jogo é um... jogo que não era pra ser o que é por duas vezes, cara. Duas vezes pensaram em fazer um jogo diferente dele, mas ainda bem que não fizeram. Fizeram Conker's Bad Fur Day. Nossa. É um jogo eu muito cheguei famoso. Cheguei a pensar nesse jogo. O esquilo boca suja que a Nintendo teve que aturar, né? Exatamente. Da Rare, né? Que antes chamava Rareware. Hoje a Rare é da Microsoft. Você então... tá ligado que muita coisa foi cortada por causa da Nintendo, né? Que não gostava dos lances lá, mó pelão. Muita coisa foi cortada por causa da Nintendo, mas mesmo assim muita coisa foi pro ar, cara. E aí você tem uma versão estendida e melhorada que saiu pro Xbox, o primeiro Xbox, né? Uh-huh. E, cara, Conker é fantástico. Só pra começar, cara, o Conker, ele trata de um esquilo alcoólatra. Eita! Isso tá na... Aí ele já tem meu voto. Toma cachaça, cara! Já tá, já tá no começo e trata das desventuras dele, porque ele toma um porre do caramba, acorda num lugar que ele não conhece, e aí ele tem que voltar pra casa com a namorada. Ele acorda num lugar completamente desconhecido, bêbado e de ressaca, num mau humor ferrado, e tem que pegar a namorada dele e voltar pra casa, cara, porque ele tomou um porre na noite anterior com os amigos. Caraca. Mas a namorada dele tava junto com ele quando ele tomou tava o porre? Tava junto, esse é o problema. Caramba, rapaz. O negócio é muito louco. Que não, até na verdade, urso nazista na verdade, no assim, jogo. Ele tem que voltar pra casa e encontrar a namorada. Tem os ursos nazistas, são os Teds. A referência. Eu lembro que ele luta contra um monstro que é um cocôzão gigante. Um dos chefes é um cocôzão gigante, sim. Ele tá numa terra que é de um rei, que é um rei burro, que quer usar ele como perna de mesa, porque quando ele foi apoiar o leite o leite dele é um rei onça, né? Ele foi apoiar o leite dele na mesinha lateral do trono, só tava com três pernas e o leite caiu. Daí ele vai falar com o cientista do reino, e o cientista fala, pega um esquilo e coloca como outra perna. Caralho, então é lógico. Eu lembro, eu não cheguei a jogar esse jogo, porque eu vi um amigo meu jogando no 64, ele me falava que o jogo era muito engraçado. É engraçado, o negócio é muito absurdo. Aí eu vi ele jogando essa parte que o cara, que ele tava enfrentando esse cocôzão, e pra matar o cocôzão tinha que ficar jogando papel higiênico. Cara, eu achava muito engraçado, realmente é muito engraçado o jogo, cara. E eles fizeram um milagre nesse jogo, porque eles conseguiram compilar tudo num cartucho de 64, conseguiram colocar uma trilha sonora muito bacana, inclusive uma música, eu não lembro o nome da música, mas é uma música de grupo logo na entrada. Conseguiram colocar vozes, o Conker fala algumas coisas. Os então é muito divertido. Milagre mesmo, né, cara? Foi um milagre. Esse final... jogo, eu lembro que eu li alguma coisa na Gamer Pro que ele, era pra ele se matar no final. Exatamente, é o que eu ia falar. Yeah. O começo é da. Ó, procurei aqui, é da banda Purcell. A música chama Music for the Funeral of the Queen Mary. E o começo é muito Clockwork, que nem o filme Laranja Mecânica. Laranja Mecânica. É, Clockwork Orange. É igualzinho. Daí ele começa a contar a história e tal, como que ele se tornou o rei daquele mundo. Aí no final, cara, ele toma um porre de uísque, deprimido porque a namorada dele morre. Ele pede pros programadores reviverem a mulher dele, mas a mulher dele tá morta e os programadores já foram embora aquela hora. E originalmente era pra ele cometer um suicídio, era pra tela ficar preta, era pra aparecer ele na frente de um espelho com uma arma na cabeça, a tela ficava preta e você ouvia o som de um tiro. Isso. Aí eles não quiseram fazer isso pra ter uma continuação, que nunca teve. E na continuação que ia ter o que foi sugerido pelo desenvolvedor. No videogame da Nintendo não ia sair um negócio desse nunca. Exatamente. E o que foi colocado pelo desenvolvedor, que se tivesse uma referência, ia ser uma guerra entre um pessoal lá e os Teds, que são os nazistas, e o Conker ia morrer logo de cara. Caramba. Ô, louco. O que eu Mas a Rare já fez queria. Esse jogo pra afrontar, né? Porque só fazia o jogo bonitinho, né? Foi, verdade mesmo. Edu, a gente comentou do Kong, acho que naquele cast que falamos do Diddy Kong Race, que ele apareceu já, primeira vez, acho que ele apareceu lá, né, no Diddy Kong Race, né? Foi a primeira vez, foi tipo um laboratório, né, pra lançar o personagem. Na verdade, você não teve uma continuação, ele ia ter um chamado Conker's Other Bad Day, mas eu acho que 2001, alguma coisa assim. Microsoft, como eu tinha falado, adquiriu a Rareware e acabou só fazendo o reload do jogo, né? Que inclusive, que é pro Xbox, que inclusive chama Live and Reloaded. Então lançou o jogo um pouco melhorado e nunca fez a continuação. O que eu acho uma estupidez, inclusive, cara, porque além do jogo ser cult e ser famoso pra caramba, a Rare é da Microsoft. Então, pô, eles podiam deixar os caras trabalharem e fazerem uma continuação pro console deles. Seria um jogo fantástico. Mas olha só, tudo que a Microsoft bota a mão, cara, ela arregaça com os negócios, cara. Ela comprou a série da Lumia da Nokia, regaçou com a Lume, comprou a Rareware, foi pro pau. Bicho, tudo pela bota mal, cara. A Square também, cara. A Square, eu acho que... só um adendo rapidinho aí. Que tem o maior número de títulos do mercado, porque comprou Hudson Soft, comprou um monte de gente... E só lança Final Fantasy e Hitman. Em vez de lançar um Bomberman, né, cara? Pô, louco pra não jogar um Bomberman. Pô, podia lançar tanta coisa aí, só não vou falar pra não queimar pauta, mas... Não, só Bomberman nós já falamos de Bomberman. É, mas você já falou, mas tem muita outra coisa que dá pra queimar pauta aí. Cara, é um joguinho plataforma fantástico, recomendo aí pra quem não jogou. É, eu lembro também, que tinha modo multiplayer, não tinha? Tinha uns modos multiplayer? Você tinha, eu acho que 8 modos, mais ou menos, alguma coisa assim. Tinha o modo tanque, tinha o modo Overlord, se não me engano. Tinha o Beach, que era da... que você jogava com os Frenchies ou com os Teddies, que era meio que o modo multiplayer. Tinha o Raptor, que eram dois Velociraptors tentando alimentar um bebê dinossauro. Tinha o Heist. 4 equipes de 2. Tinha o War, que era uma deathmatch de flag capture, de busca-bandeira. Tinha jogo, o tanque. Tinha o Race. Esse jogo é um humor negro bizarro, cara. Total, cara. O jogo é censurado pra 18 anos, né? Ou não? É censurado, sim. Você tem os ursos nazistas, você tem chefe de máfia, você enfrenta um cocôzão. Cara, você até enfrenta hoje... uma colmeia, é difícil, cara. Até hoje eu não sei como que esse jogo saiu no 64, porque é um jogo totalmente antipolítica da Nintendo, cara. Porque a Nintendo totalmente tá ligado. Anti-Nintendo, cara. A Nintendo não gostava desse tipo de jogo na plataforma dela. Até hoje não gosta, na verdade, né, cara? Até hoje é assim. Foi aquela ousadia que acabou do Mortal Kombat. É verdade mesmo. Cara, e te falar que, pelo menos, se pega um pai desavisado, compra pra uma criança pequena de boa, né? Vê um esquilinho bonitinho, né? E, cara, só um outro adendo, pra quem gosta aí, pros ouvintes que gostam de colecionar action figures ou estátuas de personagens, a First for Figures tem uma estátua do Conker. Naquela posição sentada no trono com a coroa de lado, cara. É fantástico. Boa. Mas aí é só pra quem é burguês. Só pra quem é burguês. Burguês é safado. É, igual alguém que tem aqui no cast, que eu não vou pronunciar quem é, não. Tem ele, Fábio. Você jogou esse jogo aí? O Tim Blue não tá aqui hoje. Tô meio gripado. Não, mas Você jogou? Conker? Conker eu joguei sim, joguei Conker. Até foi um jogo que me surpreendeu bastante na época, exatamente por essa política da Nintendo, né? E o pior é que isso foi foi um motivacional pro jogo vender bem, porque todo mundo quis saber que jogo era esse que a Rare fez, que a Rare era acostumada a fazer só jogo bonitinho, era conhecida por jogos bonitinhos, e aí de repente saiu com um jogo que o esquilo usava arma, era alcoólatra, enfrentava urso nazista, então eu acho que todo mundo quis jogar esse jogo, né, pra tirar o veneno. Era uma coisa bem diferente, né, do que a Rare tinha trabalhado, igual você comentou, é verdade. E o pior é que hoje em dia esse jogo, pra ser vendido, ele é uma raridade, cara. Você chega a achar no Brasil, lá fora também, né, é uma raridade, mas hoje um lacrado no Brasil, que você acha, mas é muito raro, gira na casa de uns R$2.500. Caramba! Mas, Russo, jogo lacrado aqui, você tá ligado que o pessoal aqui não tem cuidado com item nenhum de videogame, né, cara? Eles querem te vender um cartucho todo esfaleirado por 100 conto, mano. Entendeu? Não é possível, mano. É, aqui é complicado de achar. Lá fora também é complicado de achar o jogo inteiro, originalzão. Com badge, com manual e tudo, e também se cobra bem caro, não porque o jogo teve uma tiragem pequena, essa é a coisa, porque o jogo se tornou cult. Ele chegou a vender muito assim? Quanto que ele vendeu, você sabe? Não sei quanto na época, porque não era muito seguido isso na época, né? Hoje que você tem uma guerra comercial um pouco mais poderosa. Mas ele vendeu bem na época, cara. Ainda mais comparado com as vendas médias da Nintendo, ele vendeu muito bem. Acho que ele vendeu no padrão Rare, né? Só pode ser alguém que tem muito cartucho aí e tá segurando só pra vender caro, cara. Tem muito disso, você sabe, né? Tem os colecionadores, né, velho? Tem galera que compra o jogo, deixa o negócio lacrado, nem mexe nele, Não, Edu, nós estamos falando de mercado. Tipo assim, tem um cara que ele compra muito um determinado jogo e ele tem muita cópia daquele jogo aí, que ele faz? Ele começa a falar do jogo e tal, e a galera fica no hype querendo jogar. Ele bota o preço que ele quiser, a galera vai e compra. Na verdade, entendeu? Você sabe que isso daí é feito hoje em dia por um especulador. Não sei se vocês vão lembrar de um especulador há um tempo atrás que comprou os direitos do coquetel de HIV e subiu o preço astronomicamente. Esse cara, ele começou a comprar cartas de Magic e colecionáveis de videogame. Então ele compra aos montes e tira do mercado. Daí aquilo lá se torna muito raro. E daí ele começa a soltar aos poucos. Cara, filho da mãe, hein? Tem jogo que... Não, vou te falar, tem jogo que não vale o que eles pedem, não, cara. Pode até ser legalzinho, mas não vale, cara. Não vale. Nenhum jogo que vale R$2.000, a não ser que seja uma edição de colecionador muito foda que você queira muito. Acho que, sei lá, cada um mas faz o caso do Conker aí, hoje, ele seria um game que vale a pena jogar pela nostalgia dele, ou ele é um game que ainda hoje continua sendo bom? Eu acho que ainda hoje ele continua sendo bom, cara. Porque hoje você tem um jogo mais novinho de plataforma que chama Yooka-Laylee. É bem recente. E tá saindo dois agora. Saiu, na verdade, dois. O 2 tá muito melhorado. E tá bem no estilo que seria o Conker's Bad Fur Day. Ele vale muito a pena hoje. Claro que você vai ter o delay do 64. Aquele gráfico bem, bem poligonal, né? Que na época era fantástico. Hoje já não é mais. Mas ele envelheceu bem. A história é boa. E continua sendo sarcástico num nível que você não vê hoje no mercado ainda. Ele saiu bem no finalzinho da vida do 64 já, né? Tá, cara? Já tinha GameCube já na época e eles fizeram o jogo pro 64. Cara, eu acho que se jogar numa TV de tubo fica bom ainda. Fica bom. Mas a Nintendo, ela é muito boa em lançar jogos icônicos em fim de geração, velho. Eu não vou queimar a pauta, mas tem um que saiu, um RPG que saiu aí no final da era Super Nintendo também, que é imbatível até hoje. Eu acho que eu sei qual que é e eu concordo. Então, tava na minha lista. Mas... E é icônico, cara. E é final de geração. Final de geração do 64, eles lançaram umas coisas muito boas, Conker, entre elas. Final de geração do Wii U, eles não lançaram nada porque não presta. Mas... Né? Se ninguém falar, a gente pode citar esse jogo no final? Pra ver se é? Pode, claro. Pode. Se ninguém falar, pode. Eu tenho que pegar pra jogar, porque eu só ouvi falar muito do jogo. Mas jogar mesmo, de fato, eu nunca joguei, não. Olha, os simuladores costumam rodar o Conker's Bad Fur Day bem bonitinho. Dá um glitch ou outro, mas é pouco, não atrapalha muito a jogabilidade, não. Se você puder... Aquela versão só saiu pra Xbox, não saiu pra PC, não? Não, e não tava no... Eu não vi na Store também, porque na Store você consegue a retrocompatibilidade com o One, né? Mas eu não lembro de ter visto na Store, mas vale dar uma procuradinha na Store. Se tiver, vai estar barato. Bom também. Ele é bem bonitinho, ele tá bem bonitinho esse, o Reloaded. O Reloaded tá bem legal, cara. E a jogabilidade ficou um pouco mais leve. Você sente isso no controle. Um Xbox clássico é fácil de arrumar, Flávio. É barato. Por aí no Rio de Janeiro, esse cara deve vender quase a preço de banana, mano. Né? E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é a Blue Gantaroli. Não deixe de comentar no post desse cast o que vocês acharam, ouviu? Senão eu volto. E pra encerrar aqui, então, sobrou eu, né? Já foi todo mundo. 3 por R$1 aí, ó, ô Nils, pra encerrar. Ô, Edu, não vem, né? Não, hein, cara? Vai vir com o baixo astral, Otelha. Ele vai vir com um jogo que vinha de graça em revista, quer ver? Se vai vir com baixo astral, tem que chamar a Xuxa agora. Não é, deveria. Versus Satã. Eu vou pegar por ordem aqui dos jogos que eu mais ri pro que eu menos ri. Eu acho que a gente não falou desse aqui não, mas vamos lá. Que é o meu jogo aqui é um joguinho de Super Nintendo. Eu acho que tem pra Mega Drive também, mas eu joguei só no Super Nintendo, que é o Boogerman. and Click Hero. Man. Pô, cara. Tá cara, esse é o jogo que eu mais ri em toda a minha vida jogando, porque nada no jogo é coisa que presta. A começar pelo próprio personagem, que já usa uma roupa toda rasgada, uma capinha vermelhinha, umas meionas com os dedão de fora, e os golpes do cara. Ele tira a meleca do nariz e joga. Ele solta um peidão com uma nuvem de peido verde tóxica. É, tem um outro poder que ele fica concentrando o peido assim também. Aí o dente dele cresce uns negócios, fica saindo um suorzinho e daquela borrada. Tem um negócio que você pega uma pimenta, que eu lembro. Aí você podia fazer, soltar um peido turbinado. Era tipo você dá um pulo duplo. Aí você pulava assim, ele soltava um peido assim de fogo e você dava uma voadinha. Aí é fogo pelo rabo. Fogo pelo rabo, literalmente. Fogo no cu, literal, né? Eu não lembro se o jogo tinha história. Se tinha. Tinha, tudo. Tinha uma história. Mas que era contada meio que à margem do jogo. O jogo era difícil, ele não era um passeio do parque, não, hein? Não era não, cara. Esse aí eu confesso. Eu não cheguei a zerar ele, não. Eu tinha que jogar ele só pegando a locadora. Também então não era aquela coisa a gente poder dedicar no jogo, aprender os macetes tudo e zerar e tal. Hey, e esse jogo, ele é um daqueles que também não consigo escolher qual a melhor versão, sabe por causa de quê? Porque ambas as versões são muito boas e ambas as versões têm diferenças e o Mega ainda tem fase a mais, cara, e mais coisa do que a versão de Mega. Aí como é que escolhe? Aí você tem que jogar as duas versões, tipo assim, entendeu? Mas assim, o modelo do jogo, o estilo do jogo, as coisas são os mesmos? Ou é igual o Exterminador do Futuro lá, que são dois jogos diferentes? Algumas fases são até parecidas, mas não são igual, entendeu? O bom dessa época era isso, cara, que tipo assim, saía jogo para duas plataformas, mas sempre tinha uma coisa de diferença em uma e outra para não ficar igual. Aí você tinha que jogar nas duas versões para ver qual que você achava melhor. Eu não consigo achar, tipo assim, tem umas coisas que no Super Nintendo é melhor e tem umas coisas que no Mega é melhor. Por exemplo, no Mega tem mais fase, entendeu? E a tela é mais aberta, não é pode crer. E a tela no Super Nintendo é esticada. Parece que você pegou e esticou a tela, entendeu? É só jogando, só quem jogou as duas versões que conhece. Eu joguei as duas versões. Eu cheguei a zerar, mas, cara, passei raiva, mano. Tem uma fase lá que é uma fase labirinto que você entra num vaso, sai em outro. Ah, é mesmo, cara. Tinha esse negócio. O Mario entrava pelo cano. O Mario entrava pelo vaso. Ele entrava pelo vaso. Pegava um desentupidor de pia, ele tacava. Ih, um monte de coisa, mano. É, velho, o jogo era muito escatológico. Nossa senhora, esse engraçado também, né, cara? Engraçadão. Que sim. Ele tirava catarro do nariz e ficava segurando. Quanto mais você segurava, mais forte era, mano. É, ele tirava tipo ele uma cuspia, mega meleca. Né, é, cuspia também, jogava um catarrão. Arrotava, era nojento. Era nojento. Ele era nojentão, mano. Era um jogo nojento. E ele tinha as vozinhas, né, cara? Ele começava a booger. É, ele tinha essas paradas mesmo. Era engraçado, cara. Eu lembro que a primeira vez que a gente jogou esse jogo foi na locadora com um amigo meu. A gente tava na fita de pegar outro jogo. Só que a gente chegou lá, procurou e não achou o jogo que a gente queria. Não lembro exatamente qual que era agora. Mas a gente pegou esse Boogerman porque foi naquelas, assim, jogos que você ainda não pegou pra ver como é que é. Uhum. Aí tava ele lá assim ainda. Você viu a caixinha? Jogado. É. Nunca tínhamos jogado. Falei, vamos levar esse então, já que não tem outro. Vamos. E valeu demais a pena, viu? Foi os 1,50 mais bem gasto da locadora que a gente já fez. Cara, mas ele, tipo assim, até na capa do jogo já representava o jogo. Não é igual aqueles jogos que você olhava, a capa era doida e o jogo era uma bosta. Ele já, você olhava a capa dele, era exatamente o desenho do jogo, cara. É isso, era a manha de pegar a skin do personagem, né, e estampar no sim. No jogo. Era um desenho igual o Mega Man lá, que eles desenharam um cara que nem era. Eu lembro que na locadora realmente era isso mesmo, Edu. Era um jogo que pouca gente jogava. Só quem jogou, que sabe que o jogo é bom. Só que ele ficou um jogo cult, né, cara? É um jogo bom, mas pouca gente conhece. Meio um pouco obscuro, no caso, né, cara? E ele, assim, olha ele agora, ele é bem animado, né? A movimentação do personagem é bem... Os sprites dele tem vários movimentos, cara. Não é aquele jogo paradão, não, mano. É, ele é bem animado, ele lembra tipo aqueles desenhos antigos lá da Nickelodeon, assim, não é isso? Mais sim, ou menos? Sim, sim. É um estilo é, bem... Mas ele é um jogo da Interplay, né, cara? É. A Interplay, ela fazia lançava uns jogos bons na época. É, ela lançava uns o próprio Rock'n'Roll Racing da Blizzard foi em parceria com a Interplay, por exemplo. Não, na verdade, a Interplay é antes da Blizzard virar a Blizzard, entendeu? Ah, é? É. Não sabia. É, porque antes da... tinha, mas tinha antes... logo das duas na época do jogo, não, né? Não, não, não. Não, ela antes da Blizzard virar Blizzard, ela era Interplay. Depois ela virou só Blizzard, entendeu? É, e agora ela é Activision. É. Não, peraí. A Interplay virou Activision? Não, a Blizzard. A Blizzard foi adquirida pela Activision. A Activision compra tudo, né, cara? Também, né? Compra um monte de negócio. É por isso que saiu o Overwatch. Ah! Olha só, a cabeça explodindo. Cara, oh, mas então, a gente voltando a falar do jogo aqui. Os cenários e os inimigos do jogo também eram umas coisas muito loucas, né? Tinha uns bichos, uns negócios muito nada a ver, cara. A primeira fase era uma floresta meio mal assombrada, meio uns negócios assim. E eu lembro que tinha uns bichinhos que vinha na floresta pra te pegar assim. Não lembro muito bem dos inimigos e coisa e tal. Mas eu lembro que tinha, não sei se era o chefe, que era um caipira. Tipo aqueles caipira americano, né? Da calça até o joelho, assim, camisa xadrez de... A gente fala jardineira, mas é aquele, tipo, macacão, né? Negócio. Eu não lembro se era chefe do jogo. Ele era, aquele com a galinha na mão. Com a galinha na mão, isso, velho. Com a galinha na mão. Ele é chefe, acho que da primeira parte aí, que é do pântano. Eu lembro que ele aparecia na floresta, no pântano, na floresta, assim, coisa e tal. Tinha mais, tinha um, acho que é um, tipo um pé grande também. Uhum. Deixa eu ver qual mais que eu lembro. Ele era um jogo bem de final de geração também, né, Edu? Ele era um jogo que saiu na época que já tinha PlayStation, cara. PlayStation, Saturno. Ah, esses detalhes eu não lembro tanto, não, né? Deixa eu ver aqui. Sim, porque ele é de 95. Ele é de 95. Ele saiu em 95. Nessa não, época 94. Eu já tem certeza? É 94. É o que tá falando aqui. Da Interplay. É isso mesmo. Super NES Mega Drive 94. É isso mesmo, mas aí já era essa data mesmo que começou a geração 32 bits, entendeu? E dá pra notar que aquele joguinho que é Lost Viking, ele é antes ou depois? Ele veio depois, né? Ah, acho que veio depois. Veio depois, se não me engano. Lost Viking, deixa eu ver. Era um que tinha uns Vikings, três Vikings correndo no isso. No cartucho, né? Isso. Porque era um jogo de estratégia. O bug realmente tem uns negócios muito parecidos com o do Lost Vikings, sabe? Nas fases. O Lost Vikings é de 92. Ah, então o Boogerman bebeu um pouco dessa fórmula aí do Lost Vikings também. De alguns puzzles que tem no jogo, alguns negócios que é bem legal, bem da hora também. O Lost Vikings é lotado de puzzle, cara. Você tá doido, né? Mas todo mundo jogou o Boogerman? Eu joguei, cara. Joguei as duas vezes. Eu não joguei. Eu vi muito na locadora esse jogo, mas nunca tive interesse em pegar ele. Eu joguei, mas... aquilo que eu te falei, né, cara? Fala. Não, eu joguei, mas é tipo igual o Edu, assim, não tive aquele tempo pra poder, então, se eu não me engano, eu fiquei no primeiro ou no segundo chefe. Eu acho que foi no segundo chefe, pô. Não fui mais longe disso, não. Era uma época complicada, né, velho? Você tinha poucos jogos ali, mas você também não tinha tanto tempo, tanta liberdade pra você poder jogar, né? Eu zerei as duas versões, Edu. Eu zerei a versão de Super Nintendo na locadora e zerei a versão de Mega Drive em casa. A jogabilidade muda muita coisa de um pra outro? Não. Não, de verdade não. A jogabilidade não, os gráficos mudam. Ah, então aí é vantagem, porque você podia treinar em um e descer o sarrafo no outro, né? Já tá acostumado com a jogabilidade e tal. O Russo jogou também, né, Russo? Joguei as duas versões e é muito boa. São boas. Eu acho mais fluida a versão de Super Nintendo, mas a versão de Mega foi a que eu mais joguei. Bacana. Você então... acha mais fluida? Eu acho um pouco mais fluida, sim. Eu acho a versão de Mega... de... Super Nintendo mais cadenciada, velho. A versão de Mega, ela é mais frenética, entendeu? Eu acho ela mais fluida, cara. Eu acho a de Mega muito... Será? Muito bagunçada, cara. Bagunçada como assim? Muito elemento na tela, coisa que o Super Nintendo não tinha processador gráfico pra fazer. Ah, tá. Porque eu não conseguia fazer. Então, pra mim, isso é, isso é vantagem pra mim. Eu não acho isso desvantagem, cara. Desculpa, mano. Ah, eu acho que depende de quanto mais coisa na tela... nem sempre quer dizer que um jogo é melhor. Eu acho que dava pra concentrar mais, porque o Boogerman era tudo muito verde. Ele usava tudo muito verde. O uniforme dele era verde, os fundos eram verdes. Mas era proposital. Às vezes se enjoava. Era proposital isso. Sim, aí. sim, mas isso às vezes enjoava, cara. Então às vezes muito elemento na tela acabava, sei lá, deixando o jogo meio pesado. Sim. Não, mas só as primeiras fases que era muito verde. Não sei se vocês chegaram a depois zerar. Muda. É, depois muda. Por isso que você não sei se você já zerou. Então, eu posso falar com mais propriedade, porque a versão do Mega, ela tem mais coisa. Por isso que eu falei. Quem jogou as duas e zerou, sabe que tem diferenças. Essa diferença, por exemplo, do Mega tem mais inimigos, mais coisa na tela. E a versão do Super Nintendo, como não suporta tanta coisa na tela, por causa do processador lento e devagar do Super Nintendo, então eles realmente tinham que tirar, né, cara? Eles não ia deixar um jogo pra ficar bem devagar. Ia ficar ruim, cara. Né? É, mas... eu gosto mais do Super Nintendo. Talvez até pela parte sonora dele, que tinha um Sony, né? Eu acho que o jogo é bem parelho, viu? Bem parelho. É daqueles jogos que eu não consigo escolher, cara. Joguei as duas versões, zerei ambas. E as duas versões são ótimas, cara. Eu só digo o seguinte. É um joguinho que vale a pena jogar até hoje. Então, quem não conhece, pega lá o emuladorzinho, se tiver chance e joga, que é legal, é legal. Vou experimentar pra ver. É, experimenta ambas as versões. Pra quem gosta do Super Nintendo, joga no Super Nintendo. Quem gosta de Mega Drive, joga no Mega Drive, que vai aproveitar muito. É um jogo muito bom. É divertido, divertido, realmente. Fica a dica. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Team Blue. Não deixe de entrar no nosso grupo do Telegram. Lá a gente fica fazendo nada o dia todo, inclusive conversando com vocês. Abraço! Então, pessoal, chegamos aí ao final de mais uma viagem pelo tempo. Espero que vocês tenham curtido até aí. E fiquemos agora, então, com as despedidas e as considerações finais. Flavinho! É, Bum Chacalaca. Só isso? É só, com né? Com fome, só. Essa hora a fome bate. É, vai então. Tudo. Então, beleza. Neilson! Eu só quero dizer, joguem todos os jogos que foram citados, que são ótimas recomendações. Valeu, galera. Valeu, Daily! Valeu, rapaziada. Prazer estar mais uma vez com vocês aí, né? É sempre motivo de risada, e ainda mais quando a gente tá falando a respeito de jogos de comédia, né? Daí fica mais engraçado ainda. E aí, também, esse programa de hoje foi meio estranho aí, né? Com esse monte de piada de tiozão, mas tá tudo certo. E pra rapaziada que tá escutando a gente aí, acompanha também lá no meu canal, lá, o Coleção em Ação Show, né? Tem programa todo domingo. E curte lá, que também tem nostalgia, como tem aqui no Machine Cast. Boa. Russo, muito obrigado aí novamente pela sua visita, pela sua participação aí com a gente. É sempre um prazer recebê-lo aqui na Velha Máquina. Eu que agradeço. É sempre um prazer estar aqui gravando com vocês. Boa. Então, o espaço é todo seu, meu amigo. Pode dar aí suas considerações, fazer seu jabá, fica à vontade. Galera, mais uma vez, muito obrigado. Foi divertidíssimo. É sempre bom lembrar essas coisinhas do passado que não só deixam saudade, mas levam a gente a viajar novamente por onde a gente já navegou um dia. E para quem quiser conhecer aí a Player Select, a gente não fala tanto sobre jogos antigos, a gente fala sobre os jogos mais novos. Estamos ontem, na verdade, na BGS. Então tem coisas da BGS que estão sendo lançadas no Instagram, @PlayerSelect_. Para quem quiser ver as nossas atualizações, review de jogos... Inclusive, eu fiz um review de jogo do F-Zero esses dias, que está disponível no Switch Online, na Nintendo Online, para quem é usuário de Switch, e é um jogo clássico ali da época do Super Nintendo, só acessar playerselect.com.br, vai ter acesso a isso e a todas as nossas redes sociais. E mais uma vez, obrigado, muito bom participar com vocês e quando vocês quiserem, estamos aí à disposição. Olha aí, olha aí. Ah, e mais não, uma coisa, aí. Não usem esquilo como perna de banquinho. Boa, boa. Então é isso, galerinha. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Espero que vocês tenham curtido muito esse cast. Fiquem aí agora com a leitura de e-mails e comentários. E, Flavinho, oba. Qual é o questionamento aí, o pensamento do dia? Cara, por que o golpe se chama Boa Noite Cinderela se quem dorme é a Bela Adormecida? Nossa, caraca. É uma boa pergunta. Então, tela azul aí na galera. É melhor desligar isso logo, senão. Né? Então, gente, não, eu tenho uma teoria aí, talvez porque você acha essa patinha de cristal enfiada onde não devia. Boa. Tá. Essa aí nem pra mim desce. Tô falando que hoje é o dia. Mas então, gente, deixem lá os seus comentários, lá suas respostas lá no site, não se façam de rogados, mandem lá nos comentários ou então nos e-mails que também a gente lê por aqui. E nos vemos na próxima viagem no tempo. Valeu! E-mails e recadinhos. Saudações, machineiros do meu cocorô! Eu sou Eduardo Filhote e sejam todos muito bem-vindos a mais uma leitura de e-mails e comentários aqui do MachineCast. E olha só, me acompanhando aqui nessa leitura de hoje muito especialíssima, Telefábio! Fala aí, meu caro, como estás? E aí, Edu, estamos aqui de castigo, né? Quer dizer, estamos aqui para ler e-mails. Né, rapaz? Nossa, jamais é um castigo aqui. A gente eleva o cosmo ao oitavo sentido e veste a Camus e bora. Bora. Então, eu não vou de Camus, eu vou de armadura dos deuses. Pronto. É a Camus. Não, a dos deuses asgardianos. Ah, pode crer. Hoje eu vou ser o Thor. Bacana, olha só, rapaz. Então... Pode começar puxando o martelo de Thor aí com o primeiro e-mail. Temos e-mail aí, vamos dar início, vamos lá. E o primeiro e-mail é Anime Thirst, do Sanderson Bairros, né? Deve... Anime Tristinhos, né? E aqui o Sanderson fala o seguinte, que na hora de chorar, com os momentos tristes dos animes, e antes de começar, né, o Team Blue deu um rachadão no convidado que deixou ele depressivo. Aí, entre parênteses, né? Quando foi lançado o anime Goblin Slayer, né? E o Team Blue já manda o Ninguém Liga, o cara, né? Ficou meio depressivo. Dos animes citados, com certeza o mais triste foi o do Túmulo dos Vagalumes. Tanto que eu pulei essa parte para não tomar spoiler do filme. A gente não conseguiu pular, né? Essa parte, né? Tomamos spoiler. Eu não tava na gravação, então eu fugi do spoiler. Ah, é verdade, é verdade. Mas o único momento do anime que me deixou com nó na garganta foi no Full Metal Alchemist, Sensei Brotherhood. Na cena do funeral de um soldado que era mega carismático e a filha dele vai no funeral e fica perguntando as coisas do pai. Mano do céu, que triste. E já estou ansioso pro cast do Digimon, pois a musiquinha de transformação bateu a nostalgia forte. Manda aí, Edu. Olha só, muito obrigado aí, meu caro Sanderson, pelo seu e-mail, pelos seus comentários. Porra, essa cena do Fullmetal aí realmente é de chorar horrores, velho. Nó. Você chegou a ver até ele, esse... Cara, acredita Fullmetal? Que eu... é um anime que eu deixei passar até hoje, eu não assisti Fullmetal Alchemist. Nossa, vale a pena, viu? Não, o Brotherhood é a versão, tipo, que mais fiel ao mangá, assim, é menorzinha, são acho que 52 episódios total. Aí é curtinho e é muito bacana. É história muito foda. É. Acho que e eu vou conferir sua produção, né? Né? Vale a pena. Quem sabe o que é um cast a respeito disso? Não, ou um cast a respeito de Digimon? Exatamente, quem sabe não vai sair o cast aí de Digimon, né, cara? Já teve o Pokémon, quem sabe não vem o Digimon, olha só. Eu acho que merece, né? Merece, com certeza. E dando sequência aqui, nós temos um e-mail do Alex, que diz aqui, novas sugestões. E ele manda o seguinte, fala aí galera, beleza? Aqui é o Alex novamente. Mandei um e-mail anteriormente e na época que mandei sugestões, os games acabaram sendo mencionados antes de terem lido meu e-mail. Olha só. Ter um e-mail lido no cast foi como reviver a época em que a gente mandava cartas para a revista Ação Games. Ó, meu caro, tá aí, ó. Tá seu e-mail lido na Ação Games aí de novo. É, ali o negócio dos games terem sido mencionados antes é que ele não sabe, né? Mas o Team Blue tem poderes paranormais, né? É, o Team Blue tem poderes cósmicos paranormais lá. Lê a mente das pessoas. Ele fala, o poder mágico da edição. Desde que comecei a ouvir o cast, me identifiquei bastante por ter passado por muitas histórias parecidas com as contadas no cast. Inclusive, gastar o dinheiro do pão para comprar ficha de fliperama era quase uma tradição. Quem nunca? Mas, né? Mas vamos lá às novas sugestões. Acessórios inúteis de consoles. Podiam voltar com o Escolha Seu Personagem. X-Men 2 Clone Wars de Mega Drive. Já ouvi tanto cast que já nem lembro se ele foi citado. Eu acho que não. O Clone Wars especificamente de Mega Drive, eu acho que não. Hyper Future Vision Gun, o mangá ou o anime, tanto faz. E que venha mais casts de beat'em up. Olha só. Muito obrigado aí, meu caro Alex, pra ficar... pra não dar tretas aí com o nome. Mas hoje o Team Blue não tá presente, então tá tudo tranquilo. E, cara, muito obrigado aí pelas suas sugestões. Elas estão entrando aí nas nossas pautas. Mas você sabe, né, cara? E-mails passados aí, você queimou aí sugestão de game lá do cast 500, velho. Cast comemorativo. Do 350, aliás. Quero cast comemorativo. Pô, aí você sacaneou lá no grupo do Telegram lá, ó. Não faz esse tipo de coisa. Mas muito fica obrigado. Aí a dica. É, fica aí a dica. E muito obrigado aí pelo seu e-mail, meu querido. Aquele abraço. E temos mais e-mails aí, né, Taylor? Tem mais um do Sanderson Barros. Ele fala... Olha, dobradinha. Fala, seus boi. Pois é, dobradinha. E ele já chega, ó, já chegou falando de ti do Flavinho, ó. Fala, seus bois. Não, tem título do e-mail lá, ó. Ah, é verdade, o código da tia Vera. Código da tia Vera. Código da... Já fiquei curioso. Isso. Aí eu acho que esse e-mail é específico pra ti e pro Flavinho, Edu, ó. Porque ele começa com assim, ó. Fala, seus bois. Eu não ia ouvir esse cast pra não tomar spoiler, mas decidi ouvir e, meus amigos, vocês estão de parabéns. Conseguiram fazer um cast bem longo, sem ficar entrando nos pormenores da história. Sobre o jogo, como nunca joguei, nada a comentar. Sobre o controle do Dreamcast, ele é muito ruim. Pô, cara, não fala assim. Que heresia falar que o controle do Dreamcast é ruim, né? O Start fica muito longe, o direcional é um lixo, sem contar que a posição... Eu não vou mais ler esse e-mail, porque ele tá xingando o Dreamcast. O Start fica muito longe, o direcional é um lixo, sem contar que a posição dele é terrível. E durante o cast, o Team Blue soltou que só montou o Machine Cast por causa desse jogo. Uau! Pelo que me lembro, ele montou o cast por causa de Cavaleiros do Zodíaco. Onde está seu Deus agora? Pô, Edu, o Sanderson veio pra afrontar mesmo, falando pra mal. Pra afrontar, é, ué. Rapaz, ele resposta ou eu leio? Banca. Não tem pode. Resposta, tem uma resposta do Chico. O Chico mandou uma resposta aqui, ó. É. Isso. Essa não é nem nossa, né? Nem nossa. A gente vai dar. É o mensageiro, né? Então vai lá. Resposta do Team Blue. Impossível porque o cast nasceu para ser podcast de games e em 2014. Nem jogos decentes tinha de Cavaleiros do Zodíaco. Logo, nem foi esse o motivo. Pode estar confundindo com voltar com o cast e não com criar o cast. Olha só. Agora, aguardamos o e-mail do Sanderson Barros lá para dar a tréplica à resposta do Team Blue aí. Né? Então, tá aí, ó, né? O direito dele, pode mandar no próximo e-mail, não tem problema nenhum, será lido aqui novamente. Se for o caso, o Team Blue responde de novo. Se ele não tiver presente, ele manda a resposta. Manda lá, só não fala mais mal do controle do Dreamcast, tá? Mas pode mandar e-mail. Né, o controle do Dreamcast é um controle muito peculiar, cara. Mas é um controle gostosinho. É 880, né? O ame ou deixo, né? É, pelo menos assim, pros jogos do Dreamcast que eu joguei e coisa e tal, ele foi um controle bem gostoso. É. E vamos dar sequência. Pode falar. Não, eu ia falar que, por exemplo, jogar Jet Set Radio nele e jogar no Play 2, era muito melhor jogar no controle do Dreamcast, aquele negócio de pintar, pichar e tal, né? Era bem melhor no Dreamcast. Né? Não sei porque eu não joguei, mas imagino. Então, muito obrigado aí, Sanderson, pela dobradinha. E dando sequência aqui, nós temos um e-mail do Thiago Ramos Melo, que mandou aqui Jogos de Rachadores Parte 2. O som do rachador do pica-pau. Ah, rapaz. Ele diz aqui o seguinte: salve pilotos do tempo e espaço da nostalgia. Que cast com mais uma lista que, segundo Neilson, 3 por uma gasosa de jogos de automóveis e similares que marcaram nossas memórias. A escolha do estagiário foi excelente. Jogava muito Gran Turismo no PlayStation 1. Acho que joguei mais o primeiro que o segundo, mas o 2 tinha muita coisa para fazer e sem contar um grande leque de carros. Quando falaram do Suzuki Scudo, era o carro que se adequava em toda corrida, apesar de ser um carro de rally que pelo menos ficava despreocupado para ganhar, pois criava uma baita diferença de tempo. Era o carro apelão do jogo. Joguei muito com ele, mas preferia ver outros carros e ter uma experiência melhor com o jogo. O Spider trouxe um jogo de uma franquia que sempre fico de olho a cada novidade que vem. Pena que não joguei o Pursuit 2. Ainda tenho nas minhas lembranças o primeiro para o 3DO e o primeiro, não, e os primeiros jogos da série do PlayStation 1. Mas as corridas, ou rachas se preferirem, já que o boss quase ignorou o estilo do jogo, eram bem pegados e, claro, fugir da polícia era um teste de pilotagem mesmo. O do Fábio me pegou pela nostalgia. Apesar de não ter um Super Nintendo, meus amigos sempre me chamavam para jogar o Biker Mais. Olha aí, ó. Olha. Adorava a jogabilidade vista de cima, com armas e cada um com habilidades diferentes. Acho que a maioria ia com o Vini e aquela moto que parece a moto do Kaneda em Akira. Cara, o Vini é o pior de todos os personagens. A moto é a mais bonita, mas ele era o pior que tinha. Exatamente, cara. Pior de todos os personagens. Mas, realmente, tinha pela gente que pela estética pegava ele. A escolha do grande mestre Filhote, opa, está na minha lista de bons poucos jogos que o Nintendo 64 teve. Apesar de elevar mais o conceito que fez Mario Kart antes no console, Diddy Kong Racing era um jogo bem divertido, juntando a galera para disputar um X4. Sem contar que podia pilotar carro, avião e hovercraft. Era um barato as pistas, e vendo alguns personagens que depois teriam títulos no console, como Banjo e Conker. Olha! A escolha do boss também é de uma franquia que adorava jogar. Agora, imagina a tortura de jogar uma corrida de Endurance, principalmente as 24 horas de Le Mans. Querer correr o dia todo, mas o jogador não aguentaria a pressão no controle. Sorte que tinha um modo de salvar. Eu não teria essa coragem. Já não aguentava as corridas de longa duração do Gran Turismo. Test Drive é um jogo que, com o tempo, mudou bastante. Desde 1987, o jogo teve muitas coisas, começando com um simulador de carros dentro do carro, até essas corridas de rua loucas, passando por várias categorias, desde corridas de protótipos e turismo, como o Le Mans e o Ferrari Racing Legends, até entrando no off-road e de motorcycles. Olha, rapaz, não sabia aí dos cycles, não. Pois é. Quando falaram do V-Rally, ele era um jogo da EA, não sendo da franquia Test Drive, apesar que tem um jogo da franquia com o mesmo nome. O segundo jogo foi desenvolvido pela Infogrames, que também em seguida se juntou ao Colin McRae, para criar o jogo de rally com o nome do piloto, que na época ainda disputava a WRC. A série do McRae rendeu bons jogos, que ainda jogo até no PSP. Em relação ao Top Gear Rally, apesar do primeiro, é estressante demais correr. O segundo é bem diferente, que tinha escola de pilotos e um verdadeiro teste cardíaco para não acertar os cones. Eita! Além de disputar as corridas e ganhar uma verba para destravar outros carros e fazer upgrades do carro. Já que durante as corridas tinha avarias e com isso saber se controlar com o tempo para não arrumar o carro, para não ser penalizado no seu tempo. Rapaz, parece meio complexo aí o negócio. Bem, essa muralha ficou gigante, mas como se trata em jogos de corrida, sempre gosto de dar alguns detalhes e esses jogos de corrida. É, quero parabenizar a todos que participaram do cast e espero mais um volume desse pack gigante. Até a próxima e vida longa ao Rubinho. Espero que ele chegue a tempo para escutar essa leitura. Pô, que sacanagem, rapaz. Isso é bullying com o Rubinho. Tadinho. O Rubinho pode vir de rec, vai dar tempo dele escutar um e-mail desse tamanho. Né, rapaz, esse aí foi caprichado aqui. Eu tive que usar aqui minha armadura de ouro. Eu acho que ele foi escutando o cast, que tem uma hora e pouco, e já foi digitando, sabe como é que é? É, já foi aquela coisa assim, a gente falando e ele, pá, escolha boa, foi assim, foi assado. Isso, o cara polivalente, ele escuta, digita, pensa, consegue fazer tudo ao mesmo tempo. É desse jeito, rapaz. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos vocês que mandaram e-mails para nós, que mandaram os comentários. Muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa leitura de e-mails. E não se esqueçam que se vocês quiserem aparecer por aqui, vocês têm que mandar aquele e-mail marotinho para nós, que será lido aqui na íntegra. Não importa o conteúdo. Então, manda aí para nós. E se tiver resposta, podem fazer igual o Sanderson, que vai mandar até a tréplica dele, pode mandar quantas forem, não tem problema. Ou vocês podem fazer lá como os nossos padrinhos, que o negócio evoluiu tanto que a gente já conseguiu trazer até o Taylor Fábio aqui para ler junto com a gente, olha só. Já nem Valeu. Tem estagiário mais. Hoje o negócio tá fino, tá bonito. Porque nós temos dois padrinhos aí, nós temos o Albeck, que é o nosso padrinho lá de velha data. Querido padrinho nosso, muito obrigado, meu caro. É, continue nos apadrinhando, sabe que nós amamos você. E temos o nosso novo padrinho, que é lá o nosso querido Flaviano Freitas, que tá lá sempre mandando aquele bom dia carinhoso para nós lá no nosso grupinho do Telegram. Muito obrigado, meu caro. Continue aí nos apadrinhando. Continue lá mandando aquele bom dia carinhoso para nós lá no grupinho. É sempre muito positivo para nós saber que você está bem e que está lá mandando aquela positividade para nós. Meus caros, junte-se a nós lá no nosso grupinho do Telegram. Pega o linkzinho que tá na descrição. São todos muito bem-vindos lá. A gente conversa bastante, fala muita besteira, mas é sempre tudo com lá... com muito carinho, a gente se ofende com muito carinho. É tudo muito bacana lá. E espero que vocês tenham gostado desse cast, tenham gostado de tudo até aqui. Muito obrigado por tudo. Obrigado, Taylor, por ter participado aqui conosco. Tamo junto, tamo junto. E ó, vamos participar mais gente aí do padrinho aí, que daí se tiver café eu volto mais vezes aqui. Olha só, olha só. É isso aí, gente. Então, muito obrigado a todos. Nos vemos na próxima viagem no tempo e na próxima leitura de e-mails. Valeu! Valeu, valeu, valeu. Os bastidores da velha máquina. Tá, conseguiu achar o russo aí? Já mandamos um convite pra ele, pro Neilson, pra todo mundo. Ô, Flávio, sabe o que foi? Ele sentiu o nosso Cosmo levando aqui e entrou. É. Entrou. Não, pera aí que eu vou... Caralho, velho! Tem um botãozinho aí no Skype onde coloca o negócio de ativar a gravação, chama ativar legendas. O negócio funciona bem, velho. As legendas estão aparecendo certinho com o que a gente tá falando. Não, aonde não é que, igual. Aonde que fica? Caraca, é mesmo. É, velho, e aparece certinho, não aparece palavra errada, não, tá ligado? A minha bunda é a mais bonita do grupo. Olha lá! Ó, falou de bunda, aparece o Neilson. Aqui não apareceu. Aqui não apareceu certinho, não. Apareceu Paola, falou de bunda, apareceu o Neilson. Pô, louco. Tá, cadê o russo? Vocês são mó de boa, isso sim. Vocês são mó de boa. Vocês são mó de boa. Somos mó de boa mesmo, Neilson. Não, um monte de boi. Boi. Boi. Ah, não, um monte de boi. Agora foi. Boi, boi, boi. Funcionário calejando. As ideias. Você não pegou o negócio da legenda, não, né, Neilson? Tá aqui, ó. Tá embaixo aqui. Ah, parece que tá aparecendo. Velho, velho. Eu só não ativei, mas tá. Tem a opção. Ah, não, então. A gente quer, é que a gente. Eu sem querer efetivar o negócio da gravação, cliquei no da legenda. Aí quando eu vi, eu vi que tava aparecendo as legendas aqui do negócio, aí a gente tá rachando. É, mas eu acho que isso daí deve gastar mais banda do Skype, fica pior, hein? Provável. Deixa eu desativar aqui. Novidade, não. Mas é um recursozinho interessante, cara. Sim. Cadê o russo? Boa pergunta. Ele tava online no Telegram, velho. Deu um Sumidovski. Mas é... Ô, Tim Blue, tudo ok com os áudios aí? Pode ir? Posso sapecar? Ah, que delícia, sapeca. Tá. Parece que sim. Fábio, fala aí, Fábio. Opa. Ah, tá tudo ok. Aí, ó, só uma coisa. Até quando os jogos? 99. 99. Sempre até 99, a não ser que seja de Dreamcast ou um console que tenha morrido nessa época. Firmeza, porra, matou 2000, um dos... 2000, pô. 2000 até 2000 matou vale. Matou um dos meus melhores jogos. Não, é, eu, tipo, tem jogos de Dreamcast pô, de 2002 também, não tem isso? Tem. Dreamcast tem 2006, jogo de 2006. É, pois é, console morto pra falar. Opa. Abraço, gente, tchau pra vocês. Tchau. Abraço. Boa tchau. Gravação aí. Beijo na bunda aí. Valeu. Eita. Então vamos lá. Bora. Pode começar? Pode começar. Olha só, rapaz. Como o Tim Blue não tá aqui, o sorteio não tá viciado. O negócio tá funcionando. Não escolheu ele mesmo sem ele tá aqui? É, por incrível que pareça, não saiu o nome dele. Quase caiu, mas não saiu o nome dele. Naquele momento que o peão rodou assim, passou e caiu aqui o Taylor primeiro. Falei, Taylor. Valeu, galera. Então agora sim, qual que era o jogo? Earthbound. Trigger. Hã? Chrono Trigger. Eu ia falar do Earthbound. Earthbound é muito bom, mas o que foi no finalzaço da geração do Super Nintendo, isso tornou um clássico até hoje, que o pessoal pede continuação e não deu, é Chrono Trigger. A gente já falou, não foi, Edu? Já falou de Chrono Trigger, já falou. Já é? Falou demais. Ah, então não ia queimar, cara. eu ia falar que... Foda. Eu ia falar do Earthbound, que além do jogo ser legal, cara, esses tempos, não sei se vocês acompanham o Angry Video Game Nerd. Aham. Uh-huh. Cara, ele fez um programa a respeito do Earthbound, que foi uma das coisas mais loucas que eu já vi no YouTube nos últimos tempos. E é muito bom no que ele faz, né, cara? Cara, mas ele é bom no que ele faz e esse, pra mim, é o vídeo top dele, assim. É, pô, pra se fuder assistindo aquele vídeo lá. Massa. Paulo é muito bom. Você acabou de ouvir Machine Cast. Toda segunda-feira, uma incrível viagem nostálgica te espera.